Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet, o podcast semanal em que falamos da internet, é verdade, mas da também internet. De outros assuntos bastante fixes, como é habitual. Eu sou o Fernando Alvim, eu sou habitualmente o Fernando Alvim, é incrível. Geralmente é sempre o Fernando Alvim, não é? É, e faço-me acompanhar pelos meus dois amigões. Isso é que não é sempre, o Nuno Dias e o Pedro Paulo. Olá! Olá, olá amigos! Boa divertido hoje! O pessoal mais divertido de sempre! Tenho apanhado muitos pokémons. Por acaso não tive muito tempo nos últimos dias para jogar. Mas já apanhei uns quantos? Bom, ainda não apresentamos o nosso convidado, mas já lá vamos. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os amigões e amigonas que apareceram pela FNAC do Chiado para verem as figuras tristes de Nuno Dias e Pedro Paulo. Eu não fiz, fui o único que não bebeu álcool. Por acaso, fiquei com vergonha disso. Eu não bebo álcool durante o dia. E a verdade é que aquilo estava a ser. Estava assim ali durante o dia. Eu não bebo álcool. Tu pediste ter bebido, só que não tinha janelas aquilo e tu não percebeste que tinha ficado de noite. Porque se tivesses visto lá para fora, a hora que saímos já era de noite. Não bebo antes das 9, mas depois compenso imenso. Ora bem, tivemos alguns problemas no som, é verdade, mas vamos tentar que da próxima vez seja melhor. Obrigado também aos amigões que nos abordam por aí. Eu este fim de semana fui abordado várias vezes por 5 euros por amigões no festival. Um dos melhores foi um que eu vinha todo assim, bem cansado, acelerado, a andar. E um rapaz para-me no meio da rua e assim: olha, desculpa. E assim: olha, ele, estás a curtir a vida. Isso é muito bom. Nós temos as piores expressões para o podcast. Bom, esta semana faz-nos companhia um gajo duro. Ele é produtor do Café da Manhã da RFM, programa do qual já convidamos quase toda a gente. Tem uma banda que nos faz abanar a anca e a banha, chamada Thunder & Co. E sem mais demora, apresento-vos o Rodrigo Gomes. Ué, Rodrigo! Ué, amigão! É uma conversa? Uma onda? É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Mas isto, esta introdução foi a que fiz hoje tarde. Foi divertido. Obrigado, amigões. Amigãos. Amigãos. Ora, foi a Rodrigo. Pessoa que convidámos com maior antecedência. É verdade. Rodrigo. E é uma das pessoas que mais acorda cedo, não é? Sim, é verdade. Em Portugal, quase. Porque as pessoas esquecem-se que trabalhar no programa minha significa que, no mínimo, que vais acordar às 5h30. É o que eu faço, acordo às 5h30, entramos às 6. Tem o lado bom que às vezes à 1 da tarde estou despachado. Mas depois não andas tipo zombi o resto do dia? Descansas durante o dia? Havia uma altura em que eu dormia sestas. Agora, desde que fui pai, impossível. Olha, parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Espera. Espero que lá em casa tenham dito parabéns também. Sim. Sobretudo na casa dele, não é? Lá em casa só me dizem que eu não ajudo o suficiente. Dizem isso. Tu não ajudas o suficiente. É melhor não dizer essas coisas. Nós não queremos calçar nada. E eu conheço a tua mulher. A tua mulher é incrível. É lindíssima. Olha aí, Alvin. Não, olha aí, meu. Respeito. Vou falar sobre a cena profissional para disfarçar. E ela faz uma coisa muito gira, que são sabonetes... pornográficos. Chamam-se soap porn. Soap porn, é verdade. Mas o conceito é basicamente sabonetes quase personalizados. Também, personalizados e cosméticos. Ela tem alguns que são anti-envelhecimento. Sim. De óleo de rosa mosqueta e leite de cabra. Okay. Tem outras que são anti-celulite, que têm aveia para a esfoliação, têm café e outra coisa que eu não me lembro, para ativar vodka. A circulação. Café. Tu usas os sabonetes dela? Claro, todos os dias. É verdade. Que melhor exemplo. Estou para muito útil ou agradável, não é? Estou muito mais novo. Melhor exemplo para promover. Bem, chama-se Soap porn. Soap porn. A pornografia do sabonete. Ok, pornografia do sabonete. Procurem no Facebook, há uma página e vejam os sabonetes da mulher aqui do nosso convidado, Rodrigo Gomes. Certo. Já agora, como é que tu, Rodrigo, antes de falarmos da tua música propriamente dita, como é que tu vês a rádio em si? Como é que tu vês a rádio com a fase que ela atravessa? Há quanto tempo é que estás? Eu estou na RFM no Café da Manhã há 12 anos. Estudei, fiz um estágio curricular no Grupo Renascença e acabei por ficar na RFM a fazer um trabalho que eu nem sabia que existia, que é o de produtor de rádio. Que um produtor de rádio, pelo menos no Grupo Renascença, é guionista, é pau para toda a obra. Só que eu faço rádio desde os 14 anos. Eu tinha um programa chamado A Hora dos Heróis na Rádio Bom Barral, que era quarta-feira das... Saudosa, não é? Saudosa, exato. Que nunca ninguém ouviu falar, mas pronto. Das 10 à meia-noite eu tinha um programa que era a hora das 2 horas dos meus heróis, que era só rock dos anos 70. E era fixe. Depois, quando saí da faculdade e fui para a RFM, percebi que nas rádios ninguém tem poder sobre a música. Sim, há uma pessoa única que toma conta desse departamento. Da playlist, e então, pronto. O publicity, o account, não é? Uma cena assim. Exato. É um gajo tipo account ou uma cena assim? É o gajo que faz a publish. Sei lá como é que se chama. É o coordenador musical. Sobretudo em alguns tipos de rádio, não é? Podes dizer, na RFM é uma playlist. É uma playlist fechada. É diferente. Sim. É diferente. Mas podes mudar a ordem, não podes dizer. Ah, eu quero tocar esta. Não, nem penses. Não? Às vezes. Sim, toda a gente pensa isso, mas não. Não? Às vezes quando. É porque é que dá para fazer? Já havia fazer isso aqui. Não, mas sabes o que é que acontece nas playlists das rádios nacionais, rádio comercial? Eu já trabalhei com playlist há vários anos, é certo. Mas se tu fazes essa alteração, o programa exibe a alteração que tu acabaste de fazer e que vai parar a administração. Ficas nu. Porquê que tu fizeste isto? Porquê que altera? Mas o mais engraçado, e isso é uma coisa que ainda deve acontecer nos dias atuais, em qualquer rádio. Eu lembro-me que as pessoas dizem que todo aquele programa é feito por computador, não é? Tu não escolhes nada, o animador está ali apenas e só para dizer o que é que ouvimos. Escolhes os assuntos. Mas há muitas pessoas que dizem: é pá, o teu horário é que é bom. Teu horário, tu passas música mesmo. É verdade. E tu dizes assim: mas espera aí, mas não sou eu que escolho a música. É verdade. Mas é a personalidade que tu dás às músicas que estás a passar, que faz com que as pessoas pensem que tu escolhias a forma como embrulhaste as músicas. No fundo é como tudo na vida. Porque é que, não é? Duas pessoas vendem toalhas, porque é que uma tem sucesso e a outra não vende se as toalhas são feitas com o mesmo conteúdo. É pela forma como as apresentam. Não é? Razão. Sim, é verdade, é verdade. Sendo que eu acho que a rádio está um boom. Não sei, parece-me um bocadinho crítico mesmo, porque me dói apenas. É assim que tu vês a rádio? Não, eu acho que a rádio atravessa alguns momentos de euforia apenas e só. Em duas rádios, portanto a Rádio Comercial e a RFM, agora menos. Agora mais do que há 3 anos, por acaso. Sim. Tem aumentado. Mas eu não vejo as pessoas a falarem da rádio. Tu vais aí na rua, não vês ninguém. Olha lá, anda a ouvir isto. Esse é o verdadeiro segredo, acho eu. Porque a relação da rádio com as pessoas é uma relação mais íntima. E tu não falas das tuas coisas íntimas no teu dia-a-dia. É uma coisa que é tua e que tu mantens, mas não tens necessidade de falar disso. Mas porquê que não tens? Porque é uma coisa que é só mais tua. Pessoal. Mas era que dava jeito à rádio que as pessoas falassem nela, claro, não é? Claro. E a nós, para transmitirem. Repara. Precisa nós... de mais programas como o nosso, que trata as pessoas por amigões e cria laços com as pessoas, sim, não é? Eu acho que é um bocado. Vamos para amanhã! Se calhar as pessoas têm programas com que se identificam e não rádios, não é? É mais referências. No caso destas duas, da RFM e da outra. Eu acho que identifica-se com a rádio, sim. Achas? Okay. Sim, geralmente quando entras num carro de uma pessoa que ouve uma rádio dessas ou outra, geralmente está numa dessas rádios a dar, não está tipo. Não faz como eu que vou ver, deixa eu ver quem está a dar agora. Sempre em zapping contínuo. Sim. Até chegares a uma rádio que está a dar uma música que gostas. Tenho um painel que é as rádios mais fixe, tinha aquelas que é para ouvir-se mais descontraídamente, como. É muito tente essas coisas, não é? Quando uma pessoa ou quando queres quer criar um mood em casa. Quer criar com um velas e tartes. Não, aquilo até dentro do carro não dá para criar um mood em casa. Cria o teu mood em casa. Deixa-me fazer-te esta pergunta incómoda, que é... Alguém é muito bom. É sempre. São perguntas sempre que não estão no guião. Mas sim, eu não sigo muito os guiões, nem sequer na minha vida. Isso já se tornou um gay. Tipo, o guião é tipo. Sim, mas há aqui uma coisa que é. Por exemplo, não achas que alguém que trabalha na RFM. Depois vai ser estigmatizado a partir desse momento. Isto é, não, já não vai poder ir trabalhar para a Vodafone ou para a Antena 3 ou para. Tu estiveste na RFM, estás carimbado para sempre. Eu nunca tive necessidade de mudar de lugar. Ou seja, sinto-me bem. A RFM fez-me, digamos assim, aquilo que eu sei de rádio, aprendi na RFM. E ao contrário daquilo que algumas pessoas possam pensar, a RFM é uma rádio do caraças. Não vamos falar de gostos. Mas também não estavas aqui, não podias dizer outra coisa. Não, não, trabalhas lá, és pago. Mas isso é mesmo verdade. E é verdade. E posso dizer que sairia para outra rádio. Para sair para outra rádio era preciso que me pagassem mais e há uma data de coisas. Portanto, eu nunca tive essa necessidade de procurar outro sítio. Ok? Eu não tenho nenhum preconceito em relação à RFM. Porque se vamos falar do meu gosto pessoal, não é? Eu escolheria outro tipo de música. Mas eu acredito naquele produto. Eu sei que aquele produto está a servir o maior número espectro, de pessoas. Se calhar é o espectro. E como eu não tenho qualquer responsabilidade na música, quando eu produzo um conteúdo, e não produzo poucos, eu penso, por exemplo, vou fazer uma. Agora os youtubers voltaram a trazer a palavra paródia, não é? Mas aquelas adaptações de músicas, sim. Aquelas macacadas. Eu vou buscar uma música do Agir, não vou buscar uma música dos Capitão Fausto, porque eu preciso que aquela mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Um target, percebes? Dedicado às pessoas que ouvem aquela rádio, não. Exatamente, e felizmente em 2016 há tanta coisa, há tanto Spotify, há YouTube, há o que tu quiseres, há Bandcamp, há o que tu quiseres, tu podes ouvir a música que tu quiseres a qualquer hora e a qualquer momento. Portanto, agora? Posso ouvir agora? Agora, portanto, exato. Portanto, eu ainda menos responsabilidade sinto em ter que passar uma coisa na RFM para educar alguém ou para ensinar alguém. Porra, as pessoas podem ir ouvir o que quiserem onde quiserem. Se as pessoas estão ali é porque é aquilo que elas querem. Sim, há o poder de escolha, não é? Sim. É curioso a forma como tu te defendeste e bem, parece-me. Obrigado, amigões. Sobretudo, desde logo disseste que não escolherias aquela música. É verdade, não é a música que eu ouço. Mas às vezes, isto daria aqui uma discussão. Basta ouvir a banda dele, não é? Tipo, não. Sim, perceber isso. Eu sou um fã da tua banda. Puto concerto, nunca vos tinha visto. Vi há cerca de um ano no palco da Antena 3, no Superbox. Foi do caralho. Muito obrigado. A tua banda passa na RFM? Era isso que eu ia dizer. Muitas. Então tens uma banda e não passa na RFM? É pá, não. É pá, não? Sim, há outros canais. Tem a ver, qual é essa? Há outros canais de música alternativa. É o bom. É tipo trabalhares no escritório e não ias calças de ganga, qual é a cena, não é? Tipo, podes ir e usas calças de ganga no dia a dia também, não é? É o bom que a RFM é. Porque o produto não é aquele. Então eles não se desformatam só porque são amigos de um ou do outro. Aquilo é científico, percebes? Sim, aquilo obedece a estudos. Mas pois, não é só a nossa rádio, a concorrência. Enquanto também. Tu entras no estúdio deles, não passas na RFM. Basicamente é isso. Como? Enquanto tu entras nos estúdios deles, não passas na RFM, é isso. Não percebi. Enquanto não entras nos estúdios deles. Ah, nos estúdios, eu pedi nos estúdios. Não, sim, é verdade. Tu não podes entrar na playlist como é amigo. Claro, isso não vai acontecer. Eu tinha visto estúdios, por isso é que eu não estava a perceber. Bom, mas falando agora lançou um videoclipe novo agora à banda. Lançaste um novo videoclipe. E é associado ao Snapchat, não foi? Não, mas ele trouxe aqui para mim encostar às cordas. Não, ele faz sentido. Há o pessoal da RFM. Sim. Não, por acaso não. Por acaso não. Mas há aqui uma coisa curiosa que estava a pensar nisso. Mais depressa alguém do meio alternativo vai para o mainstream. Sim, com o contrário. Do que o contrário. Sim. Claro, não é? É verdade. Mas é preciso mais sensibilidade para o underground. Isso é o sonho de qualquer banda, que é uma banda que quer criar um single, quer criar um hit single, quer criar uma música que chegue ao maior número de pessoas. Não é o sonho de qualquer banda, mas é tipo... Desculpa lá, PP, uma banda que faz música quer chegar ao maior número de pessoas e isso é criar um single. Agora depende daquilo que tu fazes, pode ser rock and roll, eletrónica, punk, tu queres chegar ao maior número de pessoas, queres se tornar... Tambores. Não é comercial. O quê? O pessoal que toca jambés. Tambor. Olha, e o fenómeno Slow J? Slow J foi um grande concerto no Superwalk. Uma coisa engraçada que é, nem nós, aqui na Antena 3, estávamos à espera que aquilo acontecesse. Eu estava à espera, estávamos mais ou menos disso. Estávamos à espera que o Capitão Fausto tivesse imensas pessoas, mas todos ainda não foi de todo previsível o que aconteceu. Porque é muito mais fácil prever coisas que acontecem dentro dos nossos circuitos. O Capitão Fausto estão dentro do nosso circuito. E o Slow J, pá, é uma cena mais... pessoal mais novo, estás a ver? E Michael Knight também, acho que ouvi dizer. Sim, Michael Knight, sim. Tenho a dizer em relação aos Capitão Fausto que no outro dia... Já deviam ter percebido isso antes. Ia a passar pelo corredor lá da RFM e ouvi o coordenador musical a ouvir uma música de Capitão Fausto e reunido lá com as altas entidades para a escolha. E eu entrei derrompante na sala e disse, isto é fixe. E eles, já não vamos tocar. Já não vamos tocar. És demasiado alternativo, Rodrigo, não vai dar. Arrependi-me imediatamente de ter feito um comentário, sabes? A sério? Não devia ter dito... Olha, e a tua banda? Tu tiveste outras bandas? Tive. Que banda? Estava nos Morangos. Desculpa. Estava nos Morangos, cheguei na compilação, foi ótimo em termos de royalties. Qual? Eu tive uma banda chamada Soul Business e o single que se chamava Oh Sugar passou na banda, fez parte da banda sonora dos Morangos com Açúcar, saiu numa compilação dos Morangos com Açúcar e saiu numa compilação Now, que ainda me deu uns trocos para viajar, foi fixe. Estás a ver, isto é o sonho de ser uma banda alternativa. Ainda existem as compilações de álbum? Eu lanço boas. Lanças? Lanço. Eu tenho várias que é tipo Buda Bars, tipo Best of Electro Lounge, Trip to Brazilian Beat. E vendem ou não vendem? Mais ou menos. Os Buda Bars, sim. Que ainda, opa, deve haver bué hotéis que ainda compram aquela merda. Claro. E há o pessoal curto bem chilar. Sim, chill out experiences. Sabes que essa banda é caso para dizer obrigado à internet, porque... Foi a altura do MySpace, não é? Não, mas Red a forma... Music Academy, foi isso? A forma como a banda se conheceu foi tudo através da internet. Eu conheci um gajo num canal de fãs de Jamiroquai. No IRC? Que tem um pai português? O Alvin não sabe bem o que é o IRC. Sei o que é o IRC, mas eu nunca participei do IRC. O anonimato não me seduz. O anonimato não me seduz. O gajo mandava-me MP3 dele a tocar baixo, que estava tipo 3 anos à espera que o MP3 chegasse, não é? Tinha que fazer pump DCC ou o que era, para aquilo andar mais rápido. E eu ficava a ouvir o gajo e eu nunca na vida achei que ia ter uma banda, mas eu dizia-lhe sempre: se algum dia tiver uma banda, tu vais ser o meu baixista. Pá, e 10 anos depois essa banda aconteceu, eu mandei um mail ao gajo a dizer: olha, queres tocar na minha banda? E o gajo assim apareceu. Uma história romântica. Obrigado, internet. Obrigado, internet. Já tens uma história. Obrigado, internet, hoje. É uma boa história. Já tens uma obrigado, internet. Da pergunta final. Peço desculpa. Não, na boa. O vosso último single, o vídeo foi feito em Snapchat. Foi todo feito em Snapchat. Foi feito pelo Sebastião Teixeira, que é a outra metade da banda, e pela sua esposa, a Cesária Martins. Juntos fazem um coletivo criativo chamado Graficalismo, que inventaram umas cuecas chamadas Pixel Panties. Adoro. Conhece isso? Não conhece alguém? Não. Pixel Panties. Está com imenso sucesso internacional isto. É umas cuecas pixelizadas. Que tu compras cuecas para vestir. Vai ao Instagram deles, é assim, só qual é o efeito? Fotos de rabos, basicamente. Ficas assim com um pixel à volta do rabo. E o que é que acontece? Este meu grande amigo, que tem uma namorada, que inventaram este negócio, o gajo arranjou a maneira de receber todos os dias fotos de cus de gajas e a namorada ficar contente com essa situação. Todos os dias casal recebe cus de raparigas com aquelas cuecas e bora pôr no Instagram. Tipo, isto não existe. Eu acho incrível. O gajo é um gênio. O Alvin está com pena não ter tido esta ideia, não é? Sim, estou com pena. Às vezes, acho que no fundo todos nós sonhamos que é um dia termos uma ideia, mas tem que ser uma ideia, vamos ver, que depois seja só reproduzi-la e nós ficamos em casa. Tipo, eu tive esta ideia. Sim. Sei lá, eu inventei o pastel de nata, ok? Está dito, todas as pessoas reconhecem. Pastel de nata foi alguém que inventou. Receber uma taxa daí, por cada, tu não é? Tu sais uma taxa de todas as pessoas que capaz, quem vão reproduzir. Criares uma e ficas ali, tipo... As pessoas têm isto, não conseguem. Claro. A vida toda estão a reproduzir uma coisa que eles inventaram. Sim. E ficam milionários. Geralmente as pessoas sonham em ser ricas, não sonham tipo em trabalhar muito e ter muito dinheiro. Tá? É verdade. Tipo, vou trabalhar, mas vou ter muito dinheiro. As pessoas querem. Ah, porra, mas ele inventou o pastel de nata. Querem ser famoso, por exemplo. Podia ser o pastel de nata com bolinho de bacalhau, não há bolinho de bacalhau com queijo, agora, ali na. Para casa. No Aldeia, há um pastel de bacalhau. E então? Não é fixe. Pois. Não é fixe, não. É o que dá a fazer misturas. Pá, tudo o que tem queijo já de ser fixe, por isso eu, sim, eu também tenho que provar primeiro. Tens que provar, mas eu não achei aquilo nada especial. Fiquei bastante... Bem, também já fui um pouco desconfiado, mas pronto, mas com grande abertura. Se for bom, eu dizia que era bom. Foste conservador ou com abertura? Não, fui com abertura. Com abertura. No Aldi há uns pastéis de nata, tipo pastel de nata, mas é tipo bacalhau com natas por dentro. Só que ias dizer bacalhau à brás. Não, é tipo, é um pastel de nata, E depois por dentro é o bacalhau com natas. É uma quiche, vá. Sim, é uma mini quiche. Bacalhau com natas. Vocês estão a ficar, estão a deixar com fome. Eu estou cheio de fome, por acaso. O Alvin está a fazer. Está a pensar. Mas eu não deixei de fazer pergunta. Não sei se ias fazer pergunta. Não, ia só explicar. Pronto, esse vídeo foi totalmente feito em Snapchat. Sim, fala disso. Tipo em tempo real, ou seja, eles criaram todos os ambientes, filmaram, passaram os filtros, as máscaras do Snapchat. E depois, pronto, depois claro que houve uma... A edição. E foi gravado na vertical para melhor visualização no telemóvel. Yeah, isso é do caraças, por acaso vi essa cena. É verdade. E como é que está a ser a recepção ao vídeo, amigo? A recepção ao vídeo está a ser. Quando é que vocês editam um disco novo? Deve ser responder primeiro, cara. Desculpa, assim, vou fazer uma pergunta. A recepção ao vídeo, a recepção ao vídeo não está a ser grande coisa. Acho que é a primeira vez, eu penso na história, Falamento. Que as pessoas dizem, então, como é que está a correr? Está a correr muito bem, o single não está a ser grande coisa. Sim, mas continua. Tenho pessoas próximas, no caso vocês que estão aqui a dois palmos de distância, que já me gabaram o vídeo, não é? Eu gostei, eu gostei. Mas no geral, não tem partilhas, 50 partilhas, que é uma coisa ridícula, quase não tem visualizações e... Estou a curtir a cena dele queixar-se. Mas é que eu não me estou a queixar. Eu estou a fazer uma análise objetiva. Podia ser mais viral que o que está a acontecer. Sim, quer dizer, obviamente quando eu vi o vídeo feito eu sabia que não ia ser viral. O vídeo é... Mas é uma boa ideia tipo, adaptar tipo, esta cena das novas tecnologias. Mas eu também gostava que as pessoas partilhassem mais até pela música do que pelo vídeo. Ou seja, em última análise nós fazemos a mensagem. A mensagem a passar é. O que é para o Leonor Correia Matos, sim, e a letra é do irmão dela, do António. O António que já teve para aí 10 vezes para vir e cai este podcast. Não sabes quem é que é o António? E ainda não aceitou. Está a ser difícil trazê-lo cá. Quem é o António? António Maria Correia. António Maria Correia. Sim. Apresentava o programa da SIC Radical dos concertos. Opa, ele trabalha, dos concertos? Ele trabalha agora na Câmara Municipal de Cascais. O que é que é? E pá, mas é assim, não estás a perceber. Ele já entrevistou todas as bandas do mundo. Sim. Tem um podcast que é o Made of Things. Desde King Crimson, a Skunk Anansie, a tudo. O gajo já entrevistou toda a gente. Até o Tom Zé Brito. É ótimo entrevistador. É bom entrevistador, ele sabe muito. Olha, uma vez estávamos no bairro Alto a beber uns copos. Lembram-se quando o Gomo apareceu? Sim. Com um álbum de estreia que teve imenso sucesso. Uma vez estávamos no bairro Alto com o Gomo e passa o António Maria e eu digo, olá António, estás bom? Não sei o que, lá vou só ali buscar um copo e já venho. E o Gomo virou-se para nós, vocês conhecem este gajo? Sim, pá, este gajo entrevistou-me. Ele sabe coisas de mim que eu não sabia. É um momento um bocado assustador. Sim, eu normalmente trabalho com ele, eu trabalho numa editora e normalmente coordeno entrevistas com ele. O que é que faz? Ele trabalha para a Câmara Municipal de Cascais e tem um podcast que é o Made of Things. Made of Things, sim. Yeah. E faz pequenos apanhados. Ele fazia entrevistas também para a Câmara de Cascais. Exato, faz tipo apanhados. Estas entrevistas ele fazia para a Câmara de Cascais? Ainda faz. E tornou-se conhecido por causa delas? Eu nunca ouvi falar nesta não é pessoa. Conhecido. É moderadamente conhecido. Só é talentoso. Sim, no meio alternativo. Eu gosto de saber isso. Sabes na zona parece toda a gente tudo conhece. Há uma cena que talvez algumas das rádios ainda não perceberam, que é... Há uma espécie de segundo fogo para a rádio, parece que começou a contradizer com aquilo que disse inicialmente neste podcast, mas há um segundo fogo, há pelo menos uma espécie de evolução, tipo as rádios piratas para as pessoas que não as viveram, e estamos aqui possivelmente com algumas pessoas que não viveram esse período. Eu também não vivi. As rádios piratas permitiram uma coisa, que foi o livre acesso, eu vivi, e à custa das rádios piratas que eu arranjei um emprego e uma profissão. Claro. Porque o facto de haver um livre acesso de todos a algo, que era toda a gente podia fazer rádio. Mas agora, hoje existe outra vez. Com os podcasts. Com o Facebook, ou o YouTube, sim, com a internet. Mas sobretudo com os podcasts, porque... É o mesmo formato. É o mesmo formato. Certo. As pessoas já o perceberam e tu de repente... Tens uma nova geração. Se fosse diretor de uma rádio, já teria um espaço para dar espaço, imagine-se, de uma hora semanal, nessa minha rádio, em que havia todas as semanas um podcast a ser transmitido. Esta semana temos o Obrigado Internet, para a semana temos a Inês Pernambuco no cu. Na outra semana, outro podcast desse gajo das entrevistas. Que era, todas as pessoas sabiam, olha, isto dá aqui, deixa cá ver quem é que vai ser o desta semana. Claro. E depois haver um vencedor que ficava tipo um mês lá, estás a ver? As pessoas ficavam a conhecer, não é? Tipo, outros... E depois deixavam de ouvir a rádio e passavam só a ouvir aquele podcast. Não, mas criar uma rádio que era Alvincracia. E depois era era tipo. Não, era assim que funcionava. Mas espera, eu de facto adoro estar à procura do alvifonia. Alvifonia é melhor. Alvifonia é melhor. Não, mas as rádios, em vez de andarem aí com castings para isto, deviam ver, mas para quem é que faz aqui bons padrões? E contratam essas pessoas, que olha. Isso faz muito mais sentido. Claro. É assim, eu estou aqui a revelar alguns segredos, não é? Mas, ou seja, porque quando uma rádio, quando uma rádio, como uma rádio mainstream, ou um programa como o Curto Circuito, não é? Que eu falo sem conhecimento de causa, mas eu imagino que seja, porque o formato é o mesmo. Quando abres um casting, tens dinheiro envolvido. Primeiro que tudo, estás a criar um buzz à volta do teu programa. Sim. É uma campanha de marketing quase grátis. Sim. Mais do que propriamente estás à procura de um talento. Percebes? Sim, sim. Quando tu queres um talento, tu vais buscar o talento. Eles sabem logo ao princípio qual é que eles querem. Eles sabem logo ao princípio qual é que eles querem. Aliás, tu agora só ouves. Tu deste um bom exemplo. Aliás, tive muitos anos ligado ao programa. Pois é, desculpa. Repara, não. Nem me lembro. Tu agora só ouves falar no CC quando fazem um casting. Justamente. Exatamente. É uma forma de falar. Sendo que nós lá na RFM fizemos um casting há pouco tempo agora para o Diogo, não é? Para a Mariana. E também se ouviu falar muito. Sim, ouviu-se falar muito. Por acaso a escolha foi. Mandaram-me esse link e tudo para eu participar. Podias ter sido. Podias ter ficado com. Ter ligado, não, pegado o lugar ao Diogo Sena. Foi. Nós perdemos um elemento na equipa da manhã. Que era a Mariana Alvim. Perdemos, entre aspas. Ela foi para casa, há de voltar agora em setembro. Foi mãe, não é? Foi mãe. E nós tínhamos que. Parabéns. Criar de um problema, criar uma solução, não é? E a solução que criámos foi que fazer um casting. E quando ela vier, expulsam outra vez o Diogo Sena, vai para casa, escorraçado. O Diogo já foi para casa. Aquilo era um estágio de 4 meses remunerado. Quem ganhasse ficava lá 4 meses a receber um ordenado mínimo, acho eu, que era mínimo, não sei. Mas já é melhor do que alguns castings, que alguns. Alguns estágios, sim. E pronto, acabou os 4 meses e ele foi para casa, pá, deixou boas memórias e pronto, e agora. Sim, ele já teve cá como convidado. Até porque não conseguiu ser mas bom agora, suficiente agora, para ficar ali com agora, aos bocadinhos, as pessoas vão-se lembrando menos e menos dele. Agora vai se lembrar. É sim. Também é uma geração diferente, né? Ele tem 21 anos, se calhar. Epá, sim. Mas, o Diogo é incrível. Eu preferia não falar sobre esse assunto. Vai deixar saudade. Ok. Olha, deixa-me dizer que vamos aos virais da semana. O que é que acham? Vamos lá, amigos. Vamos aos virais desta semana. Quem é que começa? O Rodrigo pode ser a primeira pessoa depois a entrar nos virais da semana, que tu querias introduzir os convidados, não é? A ler um dos virais, não é? É verdade. Podemos começar exatamente pelo. Lê lá o. O texto é meu, portanto, se tiver erros. Isto basicamente é um texto de leitura, não é? Basicamente, se os convidados sabem ler. Então, qual é que é o viral da semana, Rodrigo? Então é que toda a gente sabe, é aquela história da Taylor Swift com o Kanye West. Ah, então o que é que aconteceu? Foi um dos últimos grandes assuntos do Twitter e no Facebook. Porque já em 2009 o Kanye tinha tirado, lembra-se daquela situação que ele tirou o Emmy da mão à Taylor Swift a dizer que quem devia ter ganho era a Beyoncé. Mas depois eles acabaram por ficar amigos, não é? Sim. E quando foi o lançamento do Life of Pablo, o novo álbum do Kanye, aquela canção Famous... Ele dizia que tinha carta branca para comer a Taylor Swift porque fez dela famosa, não é? A Beatles famosa. Pá, obviamente que estas coisas não caem bem. Ele disse isso? Disse isso. E o que é que aconteceu nos na últimos música, dias? Numa música, é claro. Uou. O que é que aconteceu nos últimos dias? Sabes, Alvin? Sabes o que é que se passou? Não. A Taylor Swift chateou-se com o DJ, o Calvin Harris. A equipa do Calvin Harris também surgiu-se. Porque a Taylor Swift... A Taylor Swift trabalhava com ele? Mais perto do microfone. A Taylor Swift disse que escreveu uma música com o Calvin Harris, que é uma música do Calvin Harris e a Rihanna. E supostamente a equipa do Calvin Harris disse que não. E então há uma guerra entre eles os dois, porque eles agora são ex-namorados. E ela namorava com o Calvin Harris? Sim, a Taylor Swift, chatearam-se e também chatearam-se por causa desta canção. E agora também a canção foi lançada, a canção do Kanye. E a Kim Kardashian? Não, a Taylor Swift disse que não deu permissão e a equipa para lançar a música. E resultado, a Kim Kardashian no reality show disse que a Taylor Swift deu permissão e lançou o Snapchat, que é com o vídeo do Kanye a falar ao telefone com a Taylor, e a Taylor a dizer que sim, que permitia. Uou. E está tudo na net. Permitia que ele tivesse dito aquela frase. Sim, sim. Que primeiro agradeceu a dizer: ah, muito obrigado por teres me enviado antes de editares a canção, a letra. Certo. Tudo bem, muito bem. E ela agora anda a dizer que não, mas há o vídeo da Kim Kardashian a comprovar. Já viste agora? É mesmo. Para, mas há aqui uma espécie de precaução de má fé, não é? Alguém estar a gravar aquele telefone e dizer assim: olha, pode dar, sim, notas pode dar as neiras, vamos não, gravar, não é? Mas calhar eles fazem isso sempre. Não sim, sabes? Mas notas mesmo isso. Pessoal que é inteligente. É? Alguém está tipo num estúdio a falar ao telefone, portanto em alta voz, e está alguém a gravar, tipo um metro. Não, mas eu aposto o gajo maluco, como ele grava tudo para poder samplar e para ter sempre. O gajo deve ser completamente marado da cabeça. Opa, e então, pronto, rip Taylor Swift, possivelmente vai morrer nos próximos dias. Porque o há quem diga que sim. Há memes na internet que é do Pokémon, não é? Que agora é a cena que toda a gente joga, uhum. Agora já chegou a Portugal. E então há memes que é ela, há alguma cobra no Pokémon e ela, a cabeça. É dela. Vou apanhar a Poké Cobra, não é? Que isto é, tu achas que o West Bay vai destruir a carreira? Não, não devido destruir a carreira. Não, acho que só vai potenciar as duas carreiras, acho. Claro, eles crescem sempre. Sim, estas coisas só aumentam. Quando pior estão, é sempre, eles têm que sempre descer para subir. E supostamente a Katy Perry também está chateada com a Taylor Swift, porque acho que supostamente o Calvin Harris também acho que meteu lá a colher. Okay, okay. Oh. Eu adoro isto, desculpem amigos. O Calvin Harris tinha aquela música que I like não sei que girls. I like big butts. Não. Como é que era? No princípio da carreira dele, quando ele era, não tinha nada a ver com o que faz agora. I like them that girls, I like them that. Calvin Harris já produziu um álbum com a Kylie Minogue e falava-se que andava com a Kylie Minogue, portanto, kudos ao Calvin Harris. Claro. O que é que esse gajo está? Com o Milão, Calvin Harris. Yeah. Milão. O que é que ele tem? Pá, é um excelente produtor. Os dois primeiros álbuns dele são mesmo o Acceptable Indie. Não, o álbum do Acceptable Indie. Mas depois havia um que era esse disco é da XL, da editora dos Prodigy, da Excel. Ele era muito fixe. E pá, e é alto. E normalmente ele é alto. É alto e magro. Alto ajuda a boêmia. Ajuda. Rodrigo, és alto. Uma pessoa não, já arrumei as Eu botas. Já estou orientado. Já arrumei tu podias ser igual, mas se tivesse mais, tipo, 20 centímetros, tipo, eras super mais gato, não é? É aquele sentido. Eu, por acaso, se tivesse mais 20 centímetros, perdia a barriga toda, já reparaste? Porque a barriga está de volta. Exato, logo nisso. Claro, meu. Tá bom. Olha, lê lá o próximo. Deixa eu ler o próximo viral. Quaresma é batizado e manda-se tal, amigos. O batizado do Quaresma foi incrível. Yeah, vocês dizem isso porque não é o vosso batizado. Se tem alguma inveja e ciúme. Olha, aí tem um erro. O meu batizado deve ter sido bem feito, bem feio. É bad boy, não bad boy. Bom, já agora, o nosso bad boy campeão da Europa com mais tatuagens fixas que o Agir foi batizado em Sintra no passado fim de semana e até Eliseu, repare-se, foi convidado. Foram os reis todos. Bem, se calhar porque havia comida à pala. O nosso ciganito preferido foi batizado juntamente com os seus dois mais novos pelo padre Avelino Pereira Alves. Pensei que era Avelino Ferreira Torres, o ex-presidente da Câmara Municipal de Maracanãs. Bom, mas não era. Era Avelino Pereira Alves, conhecido como padre dos motards. Eu conheço, é um bacana. O Correio da Manhã, obviamente. Eu adorei esta frase de ouvir. Eu conheço. É um bacana. Ora, o primeiro, o Correio da Manhã, aliás, foi o primeiro a noticiar tal acontecimento. Como seria? Incrível. Teria ficado desiludido se tal. Aqueles tipos são pagos para chegar lá primeiro que os outros todos, não é? Não, é verdade. Sabes essa cena? Como? Eles têm tipo uma rede de pessoas no país que são pagas para ser a primeira pessoa a chegar com o microfone lá, com câmara, para dar a notícia em primeiro lugar. Eu tenho outra tese, que é, eles têm videntes que adivinham os acontecimentos. Eles adivinham os acontecimentos e estão em cima. Mas o Correio da Manhã tinha uma GoPro dentro da pia batismal. Tinha mesmo. Pá, eu espero que sim. Mas repara, tu disseste isso e eu acreditei. Sim, assim, claro. Eu achava genial. Foi o pia batismal. É incrível. Bom, há aqui os comentários para ler do. Há muitos. Tu viste as fotos, não viste as fotos? Porque as fotos merecem ser vistas. Sim. Foi uma grande celebração, diga-se. Nós partilhamos depois as fotos. Temos aqui o Jorge C. Garcia, tirava pelo menos os brincos. É o que ele diz. Joaquina Pinto. O que é que diz? A Joaquina Pinto diz: acho muito lindo hoje, sabe que quer ser cristão, devíamos ter essa escolha também, parabéns. Devíamos ter essa escolha e a Joaquina Pinto não lhe fazia mal ter mais umas aulas, sei lá, de português básico. Samantha Ribeiro Glória diz adeus e a tua família finalmente católico. Não, era glória a Deus. Agora ah, desculpa. Glória a Deus e à tua família finalmente católico. Veluga, uma senhora chamada Veluga, disse que dia tão importante na sua vida. 2016 fica na história, não só pelo campeonato, mas agora por este gesto tão importante. E ainda vão acontecer coisas melhores à sua família. A presença de Deus na nossa vida faz com que acreditemos em tudo e que sigamos em frente ainda mais fortes. Isto foi uma jogada inteligente. Com Deus na sua equipa vai ser imparável. Parabéns e felicidades para toda a família. Com Deus na sua equipa. Esta mensagem é muito boa. A minha parte é, o grande... Isto foi uma jogada incrível. Como se eu estivesse a pensar, pai, agora porque é que preciso melhorar? O que é que vou fazer? Preciso me batizar. Ei, vou-me batizar, caralho. Vou-me batizar, vai começar a correr tudo bem. E agora o grande Armindo Sousa. Sou eu. Parabéns, já que perdeu a oportunidade de ter sido jogador para ficar na história, pelo menos ainda poderá vir ser um bom católico. Quem sabe se futuramente um diácono. Vocês já viram? Não, mas este Armindo Sousa é, pá, é o reflexo de toda a nossa sociedade. É. Que é, no momento bonito, toda a gente tem parabéns. O que é que ele diz? O gajo é campeão europeu, está-se a batizar. Mas deu a oportunidade de ter sido um jogador para ficar na história. Mas o Quaresma ficou na história. Era um europeu, cara. Quem não ficou na história? Sabe quem é que foi? O Armindo. Armindo Sousa não ficou na história. Armindo Sousa não ficou na história. Possivelmente este momento que está a acontecer no podcast é um. Posso o dizer? Melhor momento do Armindo Sousa em toda a vida. Estamos a maior possibilidade tempo. Que ele teve de ficar na história foi esta. É tipo, este e, no entanto, por acaso. É miserável, não é mesmo? Este fecheiro, por acaso, sai para o espaço e vai parar a outros planetas e eles descobrem só este bocado do nosso podcast e vêm cá por causa dele. É a única hipótese que ele tem. É a única hipótese que o Armindo Sousa tem. Quem é que é a seguir agora? É Maiara Sequeira e mais vale tarde que nunca. Deus os abençoe. E também há aqui o... Ah, deixa-me ler da Manuela Figo. Diz, nunca é tarde para encontrar Jesus. É verdade. Jesus! Jesus! E essa é a música? Quem há uma isso? Música do padre Hermano... Para Hermano de Campos. Quem? Okay. Jesus! Jesus! Não... É verdade! Vai ser muito bom. Eu não peraí, vamos ouvir a música. Vou ter a música. Concentrado. Não, vamos embora, vamos a isto. O Alvin estava a pensar em Jesus. Olha, vou falar de Patrícia Mamona. Patrícia Mamona. Não, Patrícia Mamona. Patrícia Mamona dá que falar. Portanto, o Diogo Faro, o sensivelmente idiota que já foi nosso convidado e que foi expulso, entre aspas, durante um mês do Facebook, está castigado por causa do seu último livro. Como já te aconteceu a ti também. Sim, durante um mês. Portanto, ele fez um post de elogiar a Patrícia Mamona, a saltadora de triplo salto. Portanto, há aqui uma repetição. Saltadora, podemos dizer saltadora. Eu não sei como é que saltar a parte do triplo salto. Eu tive que pesquisar no Google que era uma pessoa que saltava o triplo salto. Mas é uma saltadora de triplo salto. Sabes como é que eu salto o triplo salto? Começa a saltar mais atrás. Eu acho muito gira mesmo. Esta Patrícia Mamona. Portanto, ele fez. Quando tens cara para estar na Victoria's Secret. Ela é Patrícia quê? Mamona. Ah, ok. Obrigado por teres-me destruído. Faz lá a piada, pronto. Portanto, ele disse: quando tens cara para estar na Victoria's Secret, mas acabas a ser campeão europeu de triplo salto. Portanto, ele fez esta publicação com uma imagem e pronto. O Alvin concordou completamente, não é? E claro, tem umas pernas incríveis. E deu azia, portanto, este post deu azia. Deu. E o Pedro da Costa diz: há gostos para tudo. Ok. Rical depois... Paz, o que é que diz? Espera aí. Epá, e o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Luís Leite. Luís Leite diz: para se estar na Victoria's Secret precisa saltar bem mais que 3 vezes. Ela dizer que para estar na Victoria's Secret a coisa não é só talento. Ora, a Catarina Veiga diz, a Catarina Veiga Miranda diz: eu não sigo isto, nem sei porque apareceu na minha página, sensivelmente idiota, não chega, humor ressabiado tipo Oscar Pistorius, sai da minha página e vai fazer brocha tipos. Bem, Benny Amaral, o que ele quer dizer é que ela, além de linda e boa zona, poderia ser a prom queen, mas escolheu algo bem melhor. Escolheu o que ela faz, o que lhe faz feliz. Idem todos comer iscas de fígado, mas... Idem todos. Idem temos, todos. Temos aqui, quem é que é o... Isto é o Daniel Costa, que diz: se ela tivesse morto alguém, era mamona assassina. Tão bom. Rui Pinto, o que é que diz? Se ela estivesse de acordo, saltava-lhe para cima 3 vezes. Se tinha medo... ela di, concordo com o Serafim Azevedo, exceto a parte em que ele diz top. Termo que eu testo. Ora, o que é que ele diz? Top mesmo, bonita, médica talentosa e com riminho top. Ela é médica? É, acho que. Olha, olha, agora já subiu no padrão do Alvin. Não, por acaso, há uma coisa que acontece nas pessoas que, de atletismo: é que algumas delas safam se ainda têm boas pernas, o que normalmente acontece mais com os jogadores de ténis. É verdade, isto que estou a dizer, e voleibol. Mas é muito raro, e isto é uma das primeiras vezes que acontece no atletismo português, é muito raro haver um bom rabo. E é o que acontece com a Mamona. É que é gatona. É gatona. A gatona tem um ótimo rabo. Eu adoro como ele diz. Um bom rabo da Mamona. Gatona. Eu acho que, com todo o respeito pelos respectivos Mamona cônjuges. Mamona gatona, não é? Sim, espera aí. Com todo o respeito pelos respectivos cônjuges, eu acho que a Patrícia Mamona e o Cristiano Ronaldo deviam casar. Procriar. Ser o próximo Adão e Eva, não é? Ser o próximo Adão e Eva e popular todo este mundo com. Tira um exemplo em vários campos disciplinares. Com pequenos portuguesinhos. A Mamona é casada? Não, não. Não sei, mas não peço ideia. Já desculpa ao namorado ou ao marido da Mamona. Muito bem, deve ser. É melhor pedir desculpa que ele ouviste. E à mãe do Ronaldo, para estar a arranjar uma namorada, não pode vir ser ela. Não, não, mas espera aí, sensivelmente idiota. Disse. Remata aqui esta série de comentários. Diogo dizendo, Faro. Diogo Faro, portanto. A Patrícia Mamona pôs like no post. Diogo Faro 1, 0, pseudo-feministas e Patrícia campeã da Europa. Pois é, ela foi lá deixar o like. Portanto, um kudos à Patrícia Mamona. Portanto, ela ficou tipo... Pois, vamos para o próximo. É o jogo que o Pedro Paulo... Pokémon Go, Go, Go, Go! Desculpa ter gritado. Um jogo desenvolvido pela Nintendo em conjunto com... Antes de começares... Está com alto ritmo acho, agora. Acho que quando disseres Pokémon... Nós devemos os três dizer sempre Go, Go, Go, Go! Quando disser o quê? Pokémon? Nós dizemos Go, Go, Go. Então, desculpa lá. Eu disse, acabei de dizer Pokémon. Não. Go, go, go, go, go! Estás a ver? Tem que ser ensaiado, não é? Estás a ver? Pokémon! Go, go, go, go! Ah, não foi mal. É fácil só dizer Pokémon. Agora sempre disse Pokémon. Mas eu só queria dizer sempre, dissesse Pokémon e um dizer, estás a ver? Okay. Tem mais graça. Okay. O jogo desenvolvido pela Nintendo em conjunto com a Niantic está a arrebentar com todos os recordes de videojogos. Uau! Uau! Depois de termos visto uma reportagem do Bento Rodrigues em direto para apanhar Pokémon no Jornal da Tarde, o que faz atualmente mais dinheiro, o jogo faz atualmente mais dinheiro que todos os jogos móveis e está a conquistar as redes sociais. Porquê que estás a falar com a voz do como é que chamava aquele... Destacamos os melhores momentos relacionados com o jogo. Não interessa, vá, vamos seguir à frente. Sempre que faz essa voz, dás mais erros que se não tivesse a fazer essa voz. É mais divertido dar erros. Sim, diz. Alguém no OLX ofereceu os seus préstimos, isto não sei se vocês viram, não, alguém no OLX ofereceu-se, um taxista ofereceu-se para ir, basicamente, conduzir pessoas para apanhar Pokémon. É, por 30 euros à hora. Tem que ser abaixo de 20 km a hora. Sim. É verdade. Portanto, vai ser uma grande viagem. Também destacamos... Espera aí, como é que é? Tem que ser a menos de... 20 km hora, senão ele não deixa apanhar. Ele não deixa apanhar. Ele há aplicação. Eu vou dizer, já andei do autocarro e quando ele está mais devagarinho, tu dá para apanhar. Vais fingir que estás a apanhar. Tens a aplicação? Claro, não, já estou farto de jogar a isto. E quando vais do autocarro e o autocarro vai devagarinho, vais apanhando. Sim. Mas depois não dá. Vês só um gajo a correr numa estrada. Os jogos sempre foram jogados, pronto. De verdade seja dito, os jogos videojogos já foram jogados. Este foi um jogo que recentemente agarrou mais. Alvin, já é maior que o Twitter e que o Tinder. Exatamente. Só para saberes. E é mais popular que o Cristiano Ronaldo nas buscas do Google. Uou. E um dos segundos melhores momentos é, vai acontecer dia 29 de julho a primeira caminhada Pokémon Go, go, go! Go, go, go! Em Lisboa, tens que fazer sempre de Pokémon. Já tem mais de 4.500 inscritos e o evento pode ser encontrado no Facebook. Meu Deus! Eu acho que vou lá só ver o que é que se passa. Sim. Já agora, a PSP não se mostra indiferente e lançou um comunicado muito bacana a aconselhar os jogadores. São eles, atenção, eles estão preparados para o comunicado? Sim. Estamos a ver. Cada um diz uma. Tá bem. Esteja sempre atento ao que rodeia. Sério. 2. Observe o meio envolvente. Pois, convém. 3. Não caça sozinho. Caça em grupo ou aos pares, de forma a aumentar a segurança. Bem, a polícia deve ter gostado de dizer isto, não é? 4. Não utilize a aplicação enquanto conduz. É difícil estar atento às duas coisas ao mesmo tempo. És tu, Alvi. Não entre em propriedade alheia ou áreas de acesso restrito. É crime. Alerte os mais jovens para não interagirem com estranhos. Tenha especial atenção a aplicações relacionadas com o jogo. Podem conter malware e comprometer a segurança de dados pessoais. Há muitas aplicações com vírus que estão associadas ao jogo. Houve outro gajo que inventou um chat que dava para usar no jogo, ou seja, podias falar com pessoas que estavam à volta e não sei o quê. Isso e é ganhou grande prejuízo, porque os preços de servidor são bastante caros, porque o jogo tem muito sucesso. Ele não se apercebeu quanto... Estava a abrir aquilo para o jogo que tinha mais sucesso do momento, não é? Sim. Estava a possibilitar que milhares e milhares de pessoas... E milhares de euros de tráfico, portanto. Boa sorte a esse rapaz agora. É verdade. Ainda aí outra coisinha que qualquer... Mas há aqui uma outra coisa que eventualmente importa aqui discutir, que é... abre-se aqui uma nova janela de oportunidade, sobretudo para outros criadores de jogos, que agora... Os copycats, não é? Claro. Que agora vão tentar imitar este jogo com outras coisas. E que se calhar já se percebeu que uma coisa que possa misturar, claro, quase realidade com... Já houve outro jogo, não sei se era da Niantic, mas já houve outro jogo que saiu para aí há 2 semanas ou 3, que era nesta onda e não pegou muito. Ou há mais tempo. Há mais tempo, eu acho que foi... Há mais tempo, mas era deles, não era? Era, e a Nintendo pegou no sistema deles e aperfeiçoou. E hoje um colega meu, o Frederico Costa, o seu dono, disse-me que isto era uma ótima... Eu não vou dizer, porque depois as pessoas vão ouvirem e vão roubar a ideia ao Frederico Costa. Aliás. Vou ficar calado. Também tenho uma, mas se calhar vou... É relacionada com o Tinder, com isto. Isso. Weapon, é. Weapon. Não, é. O. Pode mais na rua. Mas isso é uma coisa que pode fazer alguém que se ouvir este, vão ficar a odiar, não é? Não, mas já vi em muitos lados, seja no Facebook, seja no Reddit, pessoas a dizerem que têm andado muito mais do que já andaram no resto da sua vida. Sim, há um inclusivamente pessoas obesas a agradecer à aplicação por, no Reddit houve. E porque estão a andar, na verdade. É um vídeo brutal em Nova York, no Central Park, de 200 pessoas que viram um desses Pokémons. Um dos mais raros. E então há para aí 200 pessoas a correr lá para o São Park. Inclusive, eu tive a parar o carro e a sair do carro. Sim, eu nunca instalei a aplicação. Eu também não, ainda. Mas eu tenho instalado e tudo. Mas acho que posso considerar-me no topo das pessoas que já jogaram isso, porque eu estava na rua com o Feromonas. E o Feromonas liga o seu telefone a apanhar Pokémons desenfreadamente e eu estive a ajudar o Feromonas a apanhar Pokémons. Por isso eu acho que isto coloca-me num patamar muito acima de qualquer outra pessoa. Olha, no Superbox Super Rock havia muita gente a jogar a Pokémon. Havia lá grandes Pokéstops que estavam on fire, estavam em lore. O Feromonas é uma referência, mas para mim ficas a saber que a maior referência, como é que só ele é que sabe? É o Sarcásio. Vamos ouvir outra vez o episódio de Sarcásio. Outra vez, eu não me canso de ouvir. Vamos ouvir. É só um bocadinho. o sarcasmo. Ah, agora o Nunes é que introduz a próxima. Sim, foi um assunto que eu hoje encontrei. Hoje passei grande parte da minha tarde no Twitter enquanto não trabalhava. E então do lado esquerdo aparecem sempre os assuntos mais falados durante o momento e era as mamas da Sara Sampaio. Não, era Sara Sampaio. Era Sara Sampaio. Sampaio. A Sara Sampaio teve férias e tirou umas fotos e meteu no Instagram. Mas com as mamas dela? Não. Com o biquíni, só que as pessoas repararam ao final de 4 anos ou 5 que ela não tem mamas. E então tornou-se viral porque toda a gente está a falar naquilo e está toda a gente a criticar que ela não tem mamas. Havia uma foto com as mamas à mostra. Tipo, foram todas para a página dela. Havia uma foto com as mamas à mostra, não havia? Eu acho que não. Eu acho que a mesma cena de biquíni. Era montagem. Eu acho que elas repararam que, pronto, não é muito abençoado, mas pronto, nada contra. Foda-se, as pessoas. Ao contrário. Qual é o problema? Exatamente, qual é o problema? Tipo. Está-se bem. Qual é o mal? É a Sara Sampaio. Eu não ligo nada a mamas, devo confessar. E então o assunto tornou-se viral. Opa, eu destacamos algumas. E é, por exemplo. Ok. Eu tenho os nicks, portanto, é o TS. TS Cunha. Calem-se lá com as mamas da Sara Sampaio, são bagirinhas, to be honest. Yeah. Olha, o IDC Justify diz. Bué, pessoal, a falar das mamas da Sara Sampaio, mas se ela aparecesse nua à vossa frente, babavam-se todos. A Maria M. Azevedo, discutir porquê a Sara Sampaio tem mamas pequenas. Mas acham que ela se importa sequer... Vê? Meu Deus. Não vê porque não tem, olha. A Carolina R94 diz, a Sara Sampaio é um orgulho para Portugal... Deixem-se de merdas. Era, muito bem. Esta está boa. E Helena BXH preferia ter as mamas como as da Sara Sampaio do que um par de tetas maiores como uma melancia. Desculpem, mas o que é de mais enjoa? E já agora, são opiniões. O Salgueiro 8. Opa, caralho, com o Pokémon Go e com a Sara Sampaio eu sou um solo de Calmia Dog do Temple of the Dog. Isso é que é uma obra de arte. Seus pernas merdas. Vamos ouvir o solo. Vamos ouvir o solo. A sério, Pepe, tens que deixar isso. Nós temos fones, meu. Pronto, vamos ouvir, vamos fazer aquela pergunta da praxe. Pergunta da praxe. Ele não veio preparado porque ele foi convidado há cerca de 3 horas para vir a este podcast. A sério. Ora bem, mas eu acho que tenho a resposta certa. Ora bem, mas já deu uma obrigada à internet, ele já deu. Qual foi? Foi aqui? Foi um, da banda. Isso era da banda. Formar uma banda através da internet. Ah, ok. E as outras duas, pode-se dizer três. Essa não conta, essa já foi dita. O que é que faz dizer de facto obrigado à internet? É pá, tudo. A pessoa com quem eu casei. A relação foi. Através da internet. IRC? Ou Messenger? Não, já Facebook. Já Facebook. Ué, pá. É lá. Vais-te a bater o cor. É pá, foi por causa de. Foi por causa do. Como é que se diz? O Jack White. O Jack White vinha cá. Não, acho que foi no Mel Arena já, acho eu. Acho que foi no Mel Arena. Eu nunca vi Jack. Eu vi no Coliseu. Mas bom, pronto, ela disse que ia ver o concerto. Tocaram aquela. Não, eu não estava lá, só que ela disse que ia ao concerto, eu vi o post e meti-me com ela e depois casámos. Sim. Opa, e no fundo a internet, e também digo obrigado à internet porque no meu posto, no meu local de trabalho, como eu faço produção de rádio, eu quase nem vejo notícias, eu deixo que sejam as pessoas a alimentar-me. A forma de comunicar. Eu abro o Facebook ou abro o Twitter e são as pessoas que me dizem do que é que eu vou falar. E, portanto, fazem uma seleção quase não é natural. É natural, é a seleção. Esse mais é o nosso segredo também aqui. O nosso segredo é. Portanto, o que é que está a dar na internet? Obrigado, internet, por alimentarem a minha música, a minha família e o meu emprego. E o que é o futuro agora para ti? O que é que queres fazer? Com a banda, não morrer, para além de não morrer. Certo. Não morrer está sempre incluído. Né? O meu futuro... Já és pai, tens que agora aguentar um bocadinho. Certo. Pá, o meu futuro é tratar bem da minha família, continuar a fazer música e tentar evoluir um bocadinho mais na minha carreira, porque a minha situação enquanto produtor, felizmente os tempos estão a mudar, mas a minha situação enquanto produtor ao longo destes 12 anos era fazer conteúdos para os outros poderem brilhar. Sim. Só que nós vivemos em tempos muito rápidos e a concorrência, cada pessoa é concorrente, cada pessoa já fez uma piada na net e tu já saíste a perder. É verdade. E já não há tempo para eu assimilar um conteúdo, produzi-lo e prepará-lo para o dar de mastigado a outra pessoa para fazer. Quando a pessoa receber para fazer e tiver a interiorizar o que tem que fazer, já foi, já morreu. E portanto eu tenho que lentamente assumir que tenho que ser eu a assumir esse papel. E é um passo um bocado doloroso. Porque quando tu chegas à frente. Vais ter que dar a cara. Exato. E isso às vezes... Isso quer dizer que vais ser um dos principais animadores do programa da manhã? Não, isso não. Então porque não? Pá, não está nos planos, as coisas não estão montadas dessa maneira, mas... ganhei vontade, confiança, autonomia e à vontade para utilizar as minhas redes sociais. Fazer como fizeste agora a reportagem do Star Wars. Sim, por exemplo. Fez uma reportagem em Londres de Star Wars. Agora do Celebration, da celebração anual do Star Wars foi em Londres este fim de semana. Entrevistaste pessoas, foi isso? Entrevistei pessoas, pá, e no fundo fiz aquilo que sempre fiz, mas nunca ninguém viu. E agora foi a minha vez de aparecer e pronto. E estás a curtir? Pá, é dúbio, sabes? Sempre que eu vou fazer publish, sempre que eu vou publicar e a minha cara vai lá, é aqui umas voltas no estômago. Mas também tens a banda, não é? E isso também é um bocado dares a cara, não é? Mas é diferente. Mas estás resguardado com o... É diferente. É diferente. Faz como eu, não vejo nada. Sim, sim. Com os resultados que se conhecem de resto, mas sim. Já agora, chega assim ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Já agora, só queria perguntar outra coisa. Querias perguntar? Eu também não sei se já agora. Já agora, vamos acabar com esta merda. Não, foi ótimo. Foi o melhor fim de sempre. Opa, já agora vamos acabar com esta merda, não é? Foi o melhor fim de sempre. Opa, desculpa, já era fixe. Vai lá outra vez, por favor, que eu adorei. Não, já está gravado. Até mas qual é a pergunta? Não é nenhuma, tu é que disseste já agora, pensava que ias perguntar. Ah, já agora vamos acabar com isto. Foi incrível. Bom, e assim chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet, o primeiro depois da emissão ao vivo. Esta é aquela parte em que vocês já ouviram isto pelo menos uma vez na vida. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast. Que sou este? Secretos. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais, para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo. Sigam-nos, por favor, vá lá no Facebook e também no Instagram para outras coisas. Vá lá, façam isso. Mandem mail para correio@obrigadointernet.lol para finalizar. Obrigado à Antena 13 e um obrigado especial e em particular ao Rodrigo Gomes por ter vindo cá. Se não conhecem a sua banda, devem conhecer Thunder & Co. Procurem-na. Está no Facebook. Obrigado por ter vindo cá, por ter curtido muito a internet. Obrigado, conosco. Amigões. Bom, até para a semana e já sabem, curtam a vida!